Nenhum meio como o rádio abre tanto espaço para o povo. Aqui você fala, diz o que pensa e bota a boca no microfone do povo. Encosta as autoridades na parede, cobra seus direitos, sugere, critica, comenta. Fala da segurança, da escola, da falta d'água, da iluminação, da limpeza, dos preços, dos exploradores. Fala à vontade, desabafa, chama a atenção dos responsáveis. Acorda as autoridades. Para a Rádio Tupã, rádio é isso. É a vontade do povo buscando soluções. ZYK 676, 1130 kHz. Rádio Tupã. Tupã, Estado de São Paulo. Abadás do Bloco UTI. Se você quiser, pode dançar largadinho. Garanta já o seu. Com a Gabi Silva. Fone 99859-6566. Ou com Romário Silva. Fone 99740-1245. E venha curtir o melhor carnaval de Tupã e região com o Bloco UTI. Comigo é na base do beijo. Tupanfolia 2015, é só alegria na avenida. Vem! Apoio exclusivo, Rádio Tupã, todo mundo ouve! A tragédia do homem não é a morte. A tragédia do homem é o que morre dentro dele enquanto ele está vivo. A família Rádio Tupã deseja que em 2017 não lhe falte fé e esperança. Que você tenha sabedoria para acreditar e saúde para buscar seus sonhos. Nós estaremos aqui todos os dias, trazendo informação, diversão, emoção, trazendo fé e esperança. Feliz Ano Novo, Rádio Tupã AM 1130, Rádio Tupã FM 97,7. Todo mundo ouve. Ele virou pastor evangélico nos Estados Unidos. Praise the Lord, God, get Jesus, hallelujah. Ela foi morar no interior da Austrália em uma tribo de aborígenas. Que aborígena bonitinho. Vem cá, vem, me colhe de ti. E ele virou garoto propaganda de inseticidas. Porém, o destino os reuniu novamente. Tem mais uma nova empreitada. Está de volta. O maior programa de música eletrônica em rede da América do Sul. Duas horas de muita música eletrônica para você. Apresentação: Alex Hunt, Bia Ibsen e Grilo. Em breve, aqui. Rádio Tupan AM 1130. 97,7. Tupan. Rádio Tupã M1130 e FM 97,7. Com uma programação dinâmica, alegre, jovem, formada pelos melhores profissionais em rádio, trazem entretenimento e informação em primeira mão, com jornalismo de credibilidade. Líderes de audiência comprovadas por você. Equipamentos de última tecnologia. Antenas retransmissoras, links, softwares, viatura móvel e material promocional para cobertura de eventos, promoções exclusivas e transmissões esportivas. Rádio Tupã M1130, afiliada ao jornalismo da rede Jovem Pan Sat. Rádio Tupã FM 97,7. Compromisso com você. No ar. Rádio Tupã. Todo mundo ouve.